DJ Juninho, igual ele, nem Xerox, mané. Ei, mano, peço um tempo pra te explicar porquê. Eu tava querendo tempo pra conversar com você. É que ontem à noite a minha mente revirou. Depois de uma mina gata que tava assistindo o show. Muita calma, pera lá, vou te explicar a situação. Você sabe que eu não sou e nunca fui de emoção. Mas rolou alguma coisa diferente quando eu vi o perfume que ela usava, parece que já senti. Olha, meu mano, quem diria você na mina de baile. Eu quero saber isso tudo por detalhe, por detalhe. Mas antes de tu contar, olha o que aconteceu pra mim. Você não viu a gata que chegou no camarim? Ela entrou roubando a cena, perguntando do meu nome, falando quem é o pequeno pra me dar o telefone. Eu quero tirar uma foto, uma no colo e outra em pé. Dependendo do momento, eu tiro o que tu quiser. E depois, o que tu fez? Menor, você conhece a peça. Com uma ideia dessa, já parti pro que interessa. Mas chegou na hora, agarrou o celular, veio a tocar. Será que ela namora? Acho que nem vai rolar. Não acredito, e olha só, deixa eu dar continuidade. Quando eu desci do palco, veio cheia de maldade, falando que era fã, mas de um jeito diferente, que queria um beijinho, um daqueles envolventes. A mão boba atacou e dela eu subi a sainha. Isso lá no corredor? Já tava dentro da cozinha, tudo apagado, escuro. Agora o resto é comigo. Quem mandou brincar com fogo, tu tá correndo perigo. Falo que a aconteceu. Na hora que tava maneiro, me falou que já voltava e só ia no banheiro. Que menina que caô e estragaram a parada. A outra quando voltou chegou no camarim suada, que correu de uma briga que teve no camarote. Mano, eu não acreditei, mas a vontade era forte. Aquele olho azul, mano, aquele azul piscina. Mas quando apaguei a luz, foi que apimentou o clima. Será que ela era virgem? Eu vou saber porquê, meu mano. Pus a mão na perna dela, mas ela me evitando. Duas vezes é demais, essas paradas dá desgosto. Eu gostei da tatuagem que ela tinha no pescoço. Tava escrito perdição? Como você adivinhou? Dentro de um coração? Como assim? Quem te contou? Olha, eu vou te falar, tu acredita se quiser. Acho que estamos falando, mano, da mesma mulher. Para de falar besteira, menor, você não tem jeito. A tatuagem que tu viu pequeno nela, eu dei um beijo. Não estou acreditando, isso só pode ser caô. Quer dizer que aquela marca então foi você que deixou? Como conseguiu ver isso? Não me diz que ela mostrou. Mostrou sim, ainda me disse que na briga machucou. Ela te falou o nome? Me falou sim, com certeza. Era Vanessa Maria. Pra mim, Maria Vanessa. Olha só que coisa louca, parece uma novela. Mas não vai ficar assim, nós vamos aprontar com ela. Aprontar tipo o quê? Marca um encontro no AP. Só que liga na minha frente pra ver o que ela vai dizer. Vou ligar na casa dela, já pensei no que falar. Depois que falar com ela, eu vou ligar no celular. Alô, Maria Vanessa. Alô, Vanessa Maria. É o menor suave, gata. É o pequeno daquele dia. Vamos lá pro meu AP. Eu não aceito um depois. Já era, agora ela vai ter que aguentar com os dois. Vamos combinar direito, que é pra não dar problema. Tu abre a porta pra ela e eu apareço em cena. Ela chegou, me assustei, mas não deu pra desistir. A melhor parte da história, mano, ainda tá por vir. A campainha tocou, a porta abriu e aconteceu. Acho que eu tô ficando louco, tá vendo mesmo que eu? Não é alucinação, isso tu pode ter certeza. As minas eram gêmeas, mano, pra nossa surpresa. Nunca me imaginei passar por essa situação. Mas no fim foi gostoso toda aquela confusão. DJ Juninho, igual ele, nem Xerox, mané.